Testando gravação, áudio legal, vamos nessa. Esse é o No Pé do Ouvido, um podcast do Aiégua, e esta é a primeira edição do podcast. A ideia do programa é trazer sempre um convidado para bater um bom papo e ouvir boa música alagoana. Em resumo, é isso, certo? Nessa primeira edição eu vou estar só, mas em compensação eu estou trazendo aí um acervo legal de música que é para a galera escutar e se ligar no que existiu, no que existe e no que está por vir aí. Na música alagoana, certo? Nesse primeiro bloco, eu vou trazer o projeto Quilombagem, que é um projeto do Jurandir Bozo, do Poeira Nordestina, a galera deve conhecer. Luiz de Assis, que é conhecido como Luizinho do Vibrações, né, o vocal. E o mestre de capoeira de Angola, Gilson Vilela. E a ideia do Quilombagem é simplesmente o seguinte: é repensar a marginalidade cultural através da música, né? Então eles se apoiam nas manifestações culturais, no Manifesto Sururu, do Edson Bezerra. No Manifesto da Arte Periférica, o primeiro disco do Vado, aquele lá que levanta o estandarte dos bairros distantes, né? E se baseia também no Fluidifesto, o Manifesto das Terras Dissolvidas em Águas, que é uma poesia feita pelo Tainan Costa e Beto Brito, na mesma época do Manifesto Sururu do Edson. Então, sem blá blá blá, vou deixar vocês ouvindo aí um pouco do que é o Quilombagem, e daqui a pouco a gente volta. E com força a mãe pediu proteção para seus filhos e um poderoso axé. Não há quem ofusque o brilho, só quem sente sabe como é. O olho gordo tá chimando, tá querendo derrubar. Passa a vida agorando, mas não vai adiantar. Porque o corpo tá fechado, o corpo tá fechado, tá, tá, tá. O corpo tá fechado, o corpo tá fechado, tá, tá, tá. O corpo tá fechado. Tá fechado, tá, tá, tá, tá, tá, fechado. O olho gordo tá chimando, tá querendo derrubar. Passa a vida agorando, mas não vai adiantar. Porque o corpo tá fechado, o corpo tá fechado, tá, tá, tá. O corpo tá fechado, o corpo tá fechado. Isso aí, esse é o projeto Quilombagem, né? Luizinho, Bozo, Mestre Jutsu Vilela. E vai estar se apresentando no dia 1 de dezembro, no Misa Acústico, em Maceió. E no dia 6 de dezembro, em Penedo, também no projeto Misa Acústico. Vamos lá conferir. Agora nós vamos ficar com Léo Trindade, que era o guitarrista, vocalista da antiga banda 32 Dentes, daqui de Maceió. E com um sambinha chamado Coração Vadio, que é um samba que eu sou bem fã, que é um samba que ele faz, que ele compôs na voz feminina. E é um samba antigo, a gravação um pouco precária, mas tem um refrãozinho muito legal, muito bonito, e eu acho que a galera devia escutar. Então, Coração Vadio pra vocês. Acreditar em mim, alguém que não me deixe desaparecendo assim, que fique ao meu lado, que aperte a minha mão, que vague com meus olhos, que me exiba compaixão. Não me pergunte do passado, com que homens eu andei. Nunca tive namorado de outros homens, eu não sei. Não repare no meu jeito, sou como você quiser. Ontem eu tinha uma vida, hoje sou tua mulher. Alguém que não desconfie do que falo, que se para que seja de outro lugar, que me leve onde ninguém mais me tira pra dançar. Não me pergunte do passado, com que homens me deitei. Talvez tive um namorado, hoje em dia já não sei. Não repare no meu leito, nem no cheiro se houver. Ontem eu tinha uma vida, hoje sou tua mulher. É isso aí, vocês ficaram com Léo Trindade aí, Coração Vadio. Esse som, se eu não me engano, eu falei antigo, eu digo antigo porque ele foi feito em 2005, não antigo de ser um sambão antigão, né? E o Léo é o cara que fazia um som massa, que tem uma veia mais rock na 32 Dentes e compôs alguns sambas, como esse Coração Vadio, um samba safado para um dia triste, que concorreu ao Femo Sesc, eu acho que de 2005, foi de 2006, 2005, se não me engano. E tá gravando umas histórias aí com o Tupi, que é o cara que faz os samplers do Vitor Pirralli e agora também do Vado. E por falar em Vado, o nosso próximo som é de uma banda que eu nunca assisti, presenciei um show, mas eu conheci o disco, demo, e virei fã, e até hoje eu toco algumas músicas desse disco, que é a Bol. Vamos ficar com o som do disco Quem Não É Estranho Não É Normal. O último dia do rio era tudo que a maré deixou. A lua do ovo se encheu, muita gente nem acreditou. Um lilás suave no céu, degradou com laranja e azul. Energias e contradição, força do mar, alma do rio. E o olor do rio que se desfoi, estávamos fazendo amor. Quanto sal, areia e mar. É isso aí, Último Dia do Rio, o som da Bol, banda que o Vado fazia parte, e tinha o Glauber X, que o Peixinho, que hoje tá na bateria do Vado, também começou lá e depois mudou a formação. Bol, banda muito legal, antigona aí, berço de um fruto de geração aí, massa. E pra terminar, vocês agora vão ficar com o rapper antropofágico Vitor Pirralho, numa versão produzida pelo Fernando Nunes, baixista do Zé Cabaleiro, conhecido da galera aí, do Hino de Alagoas. Então, é isso aí. Até o próximo No Pé do Ouvido. Salve, salve. Aí, não sinto saudade do chicote no tronco. O passado é lição pra se decorar. A era seu mucambo, a era seu quilombo. Novos hinos a soar. Sus. Que refúgio ao sorrir das manhãs. Da república é filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs. Alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz. Hoje paira fugir sobre nós, e maiores mais fortes nos faz. Mas que os filhos, que filhos lhe são. Nós beijamos o solo da pátria como outrora o romano varão. Nesta terra de sonhos ardentes só palpitam como almas de sóis. Corações, corações de valentes, almas grandes de grandes heróis. Liberdade. Nestes céus, nas azuis serranias, nós só livres podemos viver. E se a luta voltar onde os bravos, ter a imagem da pátria por fé. Que Alagoas não procria escravos, vencer ou morrer, mas sempre de pé. Trabalho e progresso na paz. Sus, os hinos de glória já proam. teus pés os rosais em flor, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao povo. Para homenagear o povo das Alagoas, libertar.